Identificação. ZYJ470, Rádio Campos Difusora, 850M, a rádio do Norte Fluminense, 10.000 kW de potência, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Brasil, uma emissora do Grupo Barbosa Lemos. Vem com você, de bem com a sua.